És a princesa do sertão do Pajeú, formosa e ordeira a população, com consagrada beleza e esplendor, Santa Terezinha, terra de amor. De Caatinga a Comunal, de traços pernambucanos, de ardor tão brasileiro, do trópico árido secante, é soberana e encanta, ao mais nobre escritor. A sua história tem reluz, mimosa flor, longínquo andantes colonizadores, sob o revés causticante e envolvente, Santa Terezinha toma força e vigor. De Caatinga a Comunal, de traços pernambucanos, de ardor tão brasileiro, do trópico árido secante, é soberana e encanta, almas nobre escritor. Seu povo é forte como a cactácea, seu brado urge rumo ao porvir, hospitaleiro e líder em união, valente com sua força em clamor de sua ação. De Caatinga a Comunal, de traços pernambucanos, de ardor tão brasileiro, do trópico árido secante, é soberana e encanta, almas nobre escritor. Às margens do açude, um destino, o marco da primeira celebração, seu povo ali inaugurou, assim nasceu, em ato de fé e esperança ali brotou. De Caatinga a Comunal, de traços pernambucanos, de ardor tão brasileiro, do trópico árido secante, é soberana e encanta, almas nobre escritor. No porvir há uma esperança que o tempo chama aqui. No azul do seu cintilante céu, Santa Terezinha zela por ti. De Caatinga a Comunal, de traços pernambucanos, de ardor tão brasileiro, do trópico árido secante, é soberana e encanta, palmas nobre escritor.